estourar no TikTok. Pra ver se fico rico tipo astro do rock. Sonho de estourar o hit lá no TikTok. Pra ver se fico rico tipo astro do rock. Treme a bunda como se você levasse um choque. Treme a bunda como se você levasse um choque. Treme a bunda como se você levasse um choque. Treme a bunda como se você levasse um choque. Não conheço influencers, sou drug dealers. Namorado no Instagram, montanha russa finish. Acendo backs que parecem dedos de gorilas. Cuspo versos mais pesados que 10 mil Phil Willis. Se a mente tem poder, eu só penso nos milhões. Quando penso no universo, ele pensa de volta. Imagina se esse som conquista multidões. Porque o Deus que nos criou abre qualquer porta. Os man-